10 dat compagnie van de zender kunt opnemen op de zon 6. Het is onder sector grauw en toen. Matando o meu Itorapéu, Rui Ceasa, da Corte da UGC. Hotel 68 milhas, oeste de Salvador, ponta guarda, foi na proa da Ceasa, reporte da UGC. Para realizar a reminada de 1-0, ok? Voe 366, não será 25, não agenda, foi 366. Tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo noroeste, passando 040 para 085, Charlie 182. Ok, então eu vou ao serviço 366, vai passar estabilizado para o procedimento 2591. Passando 2591, desça para 2500 pés, hoje pode muito mais 020. 2520. Patão, o meu Vitoratão, desça para a altitude de tráfego, informe ingressando o corredor Vera Cruz. Fecha livre no corte, ó. O meu Vitoratão, desconsidere, desça para a altitude de tráfego, mantendo para 1107. Essa via para 3.010, o registro último com 020. Via para 3.010, Azul 4463, serviço a dar encerrado, 5.000 milhas sudoeste de Salvador. Chame em controle leste, alcança 920, decimal 1. Papel Romeo Victor Hotel, forma tráfego 12 horas, 23 milhas, rumo ao noroeste, passando 065 para 085, Charlie 182. Tem condições de aumentar a razão de descida? Confirme a razão máxima de descida que consegue agregar. Voo 2067 está pronto, ponto 0 round 0. Voo 2067, autorizado, alinhar e manter, pista 0. Autorizado, alinhar e manter, voo 5-9-1, solo 5, libera direita, siga via Alfa, aguarde na Delta para o cruzamento. É com Alfa, aguarde na Delta para o cruzamento do 5-9-1. Chama o senhor de Salvador, frequência 1-1-8, decimal 9-5. Estão a 0, ventura 1-7-0, graus 1-2-9. Autorizado, depois estão 0, o voo da Inter. Fábrica 3204, continua a aproximação. Aguarde pista livre, ventona 70 graus, coma 2 graus. Aguarde, fábrica 3204. Cruzamento 2591. Exige 2591, autorizado o cruzamento. Até o parque militar no quarto da Costa Livre. Vamos agir já para o cruzamento da Costa Livre, 2591. 7, decola 52, chame 120, décima 8, por favor. Cruzeiro 8, boa tarde, voo 2 a meta. Cruzeiro 8, 5 na zona. Jack, pista 4, fica se livre, bloco. Obrigado. 3804, pista na zona, livre, pouso autorizado. Na decolagem, suba via, saída São Paulo, na transição ótima para o nível de voo 360. Via São Paulo, na transição ótima para o 360, voo 3437, chame 105, frequência 12.0, tome 28, décimo 8. 260, 28, 3437, boa tarde. chame para decolar. E quando puder, chame uma das três das 9h. Chamada 1-2-3-0-0, Romero. Natal Romeu Lima, Alfa Romeu, para serviço de informação elétrica, frequência do centro 126 decimal 0, terna 128 decimal 8. vai passar parede ao 3 da rotatória, senhor? Sim. Eu vou tratar agora passar parede ao 3 da rotatória. O visual com César e o Romeu Tratel. Só essa condição, senhor, o Romeu Tratel. Visual contigo, rotatória? Afirma, o Romeu Tratel. Eu estou em nome 8.95, vou passar o Romeu Tratel. 7.85, grátis. Papatango Romeu Vitor Hotel, Trasieri. Papatango Romeu Vitor Hotel, revisual com campo? Afirma, Romeu Vitor Hotel. 7 Romeu Vitor Hotel, todos autorizados, pistão. 7, vento 150 graus com 119. 150 com 119, autorizado, Romeu Vitor Hotel. São Coral, Rio Comédia, reporte da ADC. Autorização operacional do procedimento LSX-U com a direita para 035, limite para o Michael 00 de cima. 378, autorizado alinhar e decolar, pistão 90, vento 90 graus, 139. Autorizado alinhar e decolar, vento 90, tá, 3378. Hotel, no seu lavoro mais autorizado, backtrack, parte da B no corte para fecha livre. 7190, na margem. 4010, 119, lago 277. Desta via chegada no médio confirmando isso para a vida de voo 050. Até o 050, tá voando do ano, né? 3-0. Via sobre a Momo, transição Frotini, vídeo voo 370. A Momo, é o approach de Frotini? Uma via, tá, 3378. Chegada com a média de 1,40 nível de voo 060. Gente, isso para nível de voo 060. Chanel 6141, a sua identificação desça para nível de voo 080. 255, me escuta? 255. Runway 255, aciona a identificação, desça para nível de voo 070. Descendo para 070, 255. Runway 771 para o localizador com via direita para 055, conforme estabilizado, desça para 2 mil pés, altitude ajustamento 90 na baixa. Direita 055, 2 mil pés, 90 no 9, reportará estabilizado 2771 no azul. Não, 3, 2, 0, 2, 4, 4, 1, 10, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Azul 4422, acione a identificação, desça para nível de voo 090. Foco está orientado para a rocha. Azul 4422. Muito, por controle. Boa viagem, amanhã. 208, valeu, bom trabalho aí. Terminal 245, acione a identificação dessa para nível de voo 0100, 16315. O 2771, chame turno, na noite do sinal 95. 1895, 2771. Chamamento 320, desça para 3 no pé, exército do altímetro na 0 na nave. 3 no pé, 29, 320. Controle, boa tarde, papai, onde é que é a Alpha Fox? Tchau, Alpha Fox, seguinte, para Candeias, mantenha 500 pés. Tchau, Alpha Fox, por favor. Azul 4422, alteração para sequenciamento, curva à esquerda para 045, limite 1, TD Mach 1005. 6315, reduza para 2509. 2509, para a região 3. Estranho 78, submantendo o voo de voo 350, voo Iapuco, chame centro Recife, frequência 126.85, até 125.45. 125.45, tá 378, mandou 0 graus, 1.4. É 2, mantém 2.0, desça para 2.000 pés, estrutura muito mais 0. 2109, chamada estabilizada. 2109, chamada estabilizada. 3209. Meu Alfa Lima Uniforme, de operação para o sequenciamento, curva esquerda pro 035, limite que demarca 005. Desça para 3.000 pés, o eixo da Tinto na 0 na mágica. Na 255 na escuta? 255. Desça para 2.000 pés, o eixo da Tinto na 0 na mágica. 25.019, dona 255. É 3, confirma, chamando a 2, 2.000, desça para 4.000 pés, o eixo da Tinto na 0 na mágica. 4.000 pés, 62, 2.000. Deixa o nome 141, desça para nível de voo 050. 4422, desça para nível de voo 060. Ele estava 227, só chama na letra A, na direita da época. 277, não funciona com 21? Chamando 21, deixa eu mandar o sol. 21, desse mal, como? Mal, de 219. 219, só. Eu chamei a 226, reduza para 200 mais. 200, vai reduzir a 226. Eu chamei a 320, vento na 0 graus, 129, pouso autorizado, pista na 0. E pouso na 0, vento na 0. No 10, autorizado, sinal de procedimento da SFU, informe estabilizado. Ok, informe estabilizado, vai ser. Ele é 226, desça para 3 no pé, eixo da altímetro na 09. 3 no pé, então caminha 226. Caminha 141, desça para 4 no pé, eixo da altímetro na 09. Mas beleza, 29, é um padrão. Azul 4422, desça para nível de voo 050. Caminha 315, desça para nível de voo 060. 060, caminha 2. Caminha 305, retração para o sequenciamento, mantenha a proa 170, limite que demais com 00 de cima. Mantém proa, limite que demais com 00 de cima, parabéns a... Eu chamei 6226 para interceptar o curso localizador, com a esquerda, proa 045, vamos estabilizar. Semana 6226, curva esquerda para interceptar o lote. 045. 255 da rua estabilizado. Eu chamei 6305, informa o tráfego 12 horas. 12 horas, 1,612 milhas, 1 no noroeste, passando 085 para 050, como se confirmando rumo nordeste, Embraer 190 da Zuca. Taxa do frasco, chama no ponto de espera, pronto. Localizador, curva direita para o 070. 255 estabilizado. 255 chama o turno, na noite decimal 95. Sei lá. Caminha 141, de operação para o sequenciamento, mantém a proa 215, limite que demais com 00 de cima. 150 graus, com 11 demais. Aguardando. Chamei a 320, solo 26, libera a direita e chama na 21, no decimal 9, só. A direita 29, 320. Azul 4422, reduza para 200 mais. Chamei 1141, desça para 3 no pé, o eixo do altímetro 9019. 3.019, 4422, desça para 4 no pé, o eixo do altímetro 9019. Está no zero livre pelo autorizado. Livre com o zero no 25. 1140 graus com 10 mais. Peço uma navegação na proa de Duna. Lá no Chinema 315, peço uma navegação na proa de Duna. Duna, ela presente para a minha função. 6226, estabilizado. 6226, chame turno, na noite do Chinema 95. Chinema 141, retença para 2 metros, autorizado violência que foi. Curva esquerda, proa 135, forma estabilizada. 135, descendo para 3.000, autorizado violência, não vai ter como reportar. Azul 442, descendo para 3 no pé, eixo do altímetro 90, 1 no máximo. Azul 442, reduza para 1,80 mais, segue tráfego 11 horas, 7 milhas, rumo ao sudeste, passando 3 mil para 2 mil pés, já faz 3,20 da Xanete. Papa Romeu Lima, Alfa Uniforme, para o curso localizador, curva à direita, proa 1,25, vamos estabilizar. 1,25 à direita, Alfa Uniforme, vamos estabilizar com a IOD. O Xanã 6315, deixa para 4 mil pés, reduza para 1,90 mais. Passa 1,90, já está na 6,90. É impossível. Alfa, aguarde para trás da cita. O Xanã 6315, informa o tráfego 207 milhas, rumo oeste, passando 050 para 3 mil pés, lembra 1,90 das outras. Papão Romeu Lima, Alfa Lima Uniforme, desce para nível de voo 050. 050, Alfa Lima Uniforme. 443 VSS, tráfego formado anteriormente, agora 12 horas 5 milhas, 2 mil pés, matando 1, 60 mais de grau de redução. 443 VSS, isso para 2 mil pés, eu chego ótimo, 1 a 0 na nada. 1-4 me estabilizou? Estabilizando no momento, 1-4. Chamento 1, número 3, 1-9-5. 1-9-5, 1-4. Chamando a 395, informo o tráfego 12 horas, 7 milhas, 1 oeste, passando 4 mil para 2 mil pés, Embraer 90 da Azul, com 180 mais de grau em redução. Isso é para 3 mil pés, este é o time 90 na nossa. O 4422, eu duro para a velocidade de aproximação. Patrona, número 2, Francuso, aguarde pista livre, vento 150 graus, 12 horas. Para 3 mil, aguarde a autorização. 3 mil na guarda hoje, na minha presença. Eu chamei minha 305, tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, mantendo uma 3 horas mais de ground, reduzindo para a velocidade de aproximação, 2 mil pés, complete final do procedimento. 2 horas para a velocidade de aproximação, hoje na minha 305. Tem uma viatura da estrada, vai cruzar sua frente. Sente-se com sua posição na cabeceira. Vamos estar mantendo a posição devido à sequência de mais dois tráfegos na final da pista principal. Confio no vento. 1 a 5, 0 graus, 1 a 3 graus. 4, 4, 2, 2. Golf Kilo, autorizado táxi, chama de volta, espera pronto. Demarca uniforme, reduza para a velocidade de aproximação. Deixa para 2010, autorizado final do procedimento de 2005. 2000, reduzindo para a aproximação, autorizado para o Alfa Lima do Fábio.